da manhã, cenário de guerra. Mão pra cabeça, não corre de perto, polícia não erra. Pânico, medo, é madrugada de segunda-feira. Tive mau pressentimento a noite inteira. A gente sofre, o dilema continua. É sempre assim, irmão, na lei da rua. Vixe, olha lá mais um comboio da polícia. Sujou grandão, não vou ficar pra perícia. Pras notícias, pro mal vencer o bem. Ladrão ou polícia, pra quem faz o bem, pra quem faz o mal. Nesse episódio é a atração principal. Veja, veja, veja como é. Até trabalhador pra não apanhar dá no pé. É cabuloso, é ou não é? PM safado, bate até mulher. Tenebroso, rei do submundo, sangue frio. Mais um corpo caiu. Tem gente que ri, porque nunca veio aqui. É só maldade, mas pra onde ir? Eu tô aqui, mais um réu nessa sentença. Deus é mais, cada um tem sua crença. Tem de tudo, PM tá na noia. Pega pó com as puta e paga lambisgoia. Segura na mão uma metralhadora. Treinados pra matar, ação devastadora. Fora da lei, sem mandato. Os polícia invadiu os barracos. Então, que a solidão, sofredor, vem pra cá. Só agonia desse lado de cá. Sobe e desce, ratos no veneno. Menor é torturado, tá quase morrendo. Eu vejo essa cena, cê não sabe a depressão que dá. Se existe inferno, então esse é o lugar. É perigoso, depressivo e suicida. Tem polícia na entrada e na saída. Nós sofremos a repressão do sistema. Guerra não resolve, aumenta os problemas. Eu sou o cara que relata o bang bang. Uma mistura de poeira e sangue. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, oh, oh, oh. Uma mistura de poeira e sangue. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, oh, oh, oh. Uma mistura de poeira e sangue. Três farejadores e pastores alemães. Na real, com más intenções, treinados pra morder, pra devorar. Vão invadir aqui, demorou, vão me jogar. Justiça cega, na tirou, virou lenda. Nossa Senhora, Deus que me defenda. Máquinas humanas, guiadas pelo ódio, serviçais do sistema. É óbvio, atenção, barulho knock-talk. Robocops, tropa de choque. A burguesia aplaude os heróis. Quanto mais maltrata nós, a mãe que perde o filho, implora e chora. Pede a Deus, não leve ele embora. Às vezes eu me pergunto por que tanto sofrimento. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que resta é correr, pra não morrer de fome. Na mão dos homens, quem vai querer ser notícia na TV? Sinceramente, tudo isso pra que mais? É desse jeito, brutalidade sem limite. Sou pela vida e aqui tá seu convite. Ex-presidiário na mira da escopeta. Viver a detenção sem muro na mira do capeta. Os moleques só tá pipa no meio da guerra, nem liga. Tipo Afeganistão, será que tem saída? Tipo falta de união, é complicado. Tem os irmãos que se entregam, viram escravos. Outros se tornam rebeldes com a situação. Tipo eu no conflito, no combate, na missão. Tipo nós tudo junto, na luta. Defendendo a quebrada, não sendo filha da puta. E junta todos meus bagulho e ir embora. Não adianta, não resolve, sai fora. Qualquer lugar é a mesma coisa, é tudo igual. Momentos de tensão, clima temperamental. E no final, o que resta é comentar. Mais uma vez vieram pra arregaçar. Eu sou o cara que relata o bang bang. Uma mistura de poeira e sangue. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, oh, oh, oh, oh. Uma mistura de poeira e sangue. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, oh, oh, oh, oh. Uma mistura de poeira e sangue. Vai, vagabundo, vai, vagabundo, a casa caiu. Cadê, bora, cadê, cadê, cadê, cadê? Porra, por onde esse cara fugiu? Mas é um filho da puta mesmo. Mother, mother,